E essa todo mundo conhece. Canta com os homens em coração, São Paulo. Quem machuca é nós. Encosta no Ia Rocha. E eu sei, tá difícil pra você me ver feliz com outro alguém. Eu sei que felizmente encontrei um caminho e sem querer te magoei. Eu não queria que fosse assim. Te dei tanto tempo, te quis do meu lado. Você esperou e seu mundo parar. Nem me perguntou. Só que o amor não espera. Tanto tempo, te quis do meu lado. Você esperou e seu mundo parar. Nem me perguntou. Pra todo mundo cantar e deixar arrepiado os homens sem coração. Joga a mão pra cima, canta São Paulo, canta com a gente. Quero ver. E pra lembrar, e ver.